Precisamos receber a Cristo. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome de Jesus, irmãos, significa salvação de Deus. Se eu creio, Ele é a salvação de Deus para a minha vida. Só Ele, não tem setinha minha para cima, não tem nada, é só Jesus. Se tiver outra setinha tentando atingir, não é na outra vida, é a minha boa obra, não adianta, é através de Jesus. Porque a Bíblia diz, a segunda lei me ensinou, consequência do pecado é morte. Então não adianta eu fazer boa obra, não adianta eu achar que na outra vida vai ter oportunidade. Não tem. Salário do pecado é morte. Se é uma lei espiritual, tem que ter a outra lei. A lei de Jesus, do sangue de Jesus lá, cancelando, recebendo a morte no meu lugar. E aí, pela quarta lei, eu posso dizer, Senhor, eu creio nisso. É esse sacrifício que vale para a minha vida. E eu recebo ao Senhor como governante, o rei de novo na minha vida. E eu te convido, Senhor. Entra na minha vida. Reina. Eu quero o poder de ser feito filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo, não. A quarta lei está dizendo que é todos quantos o receberam, se tornaram filhos de Deus, nasceram de novo porque se identificaram. O meu pecado, sabe aquela lei, aquela segunda? O meu pecado foi parar lá na cruz com Cristo. Eu me identifico naquela cruz, eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, então eu nasço de novo, eu nasci de novo, eu sou gerado de novo, eu sou filho agora porque eu nasci de novo de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é obra, não é setinha tentando atingir. Eu recebo a Cristo pela fé, eu sou salvo pela fé. Então, meu querido, a quarta lei espiritual, está faltando eu te anunciar. A quarta lei espiritual diz que todos que receberam a Jesus são feitos filhos de Deus. Você precisa fazer um convite pessoal para Jesus ser Senhor da sua vida. Você precisa confessar com a sua boca que você crê em Jesus para você ser salvo pela sua fé. Você precisa confessar que crê nesse sacrifício que Jesus fez no seu lugar. Você precisa confessar que esse é o caminho, você crê mesmo, não tem outro. Você precisa confessar a sua fé. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Receber a Cristo implica em arrependimento. A quarta lei fala de arrependimento, irmãos. Significa deixar de confiar nos meus próprios esforços, crendo que Cristo, ao entrar em nossa vida, perdoa os nossos pecados e faz de nós aquilo que Ele quer que sejamos, vida e vida em abundância. Essa é a quarta lei. A quarta lei entra dizendo, então, olha, agora eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa de se arrepender. Reconhecer que você é um pecador, está separado de Deus, e convidar a Cristo, você convidar a Cristo para entrar na sua vida, ser o Senhor e Salvador, e crer que só Ele, é só nele, não tem jeito mais, só Ele. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus disse isso. A Bíblia diz que Jesus saiu a pregar o Evangelho, e o que, que Jesus pregava? Foi o que os apóstolos pregaram depois, a mesma coisa. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Quer entrar no reino de Deus? Arrependa-se e creia em todas essas leis espirituais. Arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Vamos ver o outro. Esses dois círculos representam dois tipos de vida. A primeira sou eu no trono. Antes de conhecer as leis espirituais, antes de conhecer o plano de Deus para a minha vida, a segunda representa o rei do reino no lugar dele. O rei no trono da minha vida e todas as coisas ordenadas, colocadas no seu lugar, todas as áreas da minha vida. O plano de vida em abundante fluindo na minha vida. Mas só é possível se eu entrar e disser: Senhor, eu me arrependo e eu creio. Eu me arrependo porque eu sou pecador. E eu creio no plano que o Senhor tem para mim, que só através de Jesus eu posso receber e vivê-lo. Aí Cristo passa a ser verdadeiramente o rei e a lei do Espírito de vida passa a operar na minha vida. A vida controlada por Cristo, Cristo no centro da vida, o eu fora do centro da vida, ações e atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Qual dos dois círculos representa a sua vida? Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? O material do Bill Bright continua falando depois a respeito de como você pode receber a Cristo agora, como saber que Cristo está na sua vida. Deus promete vida eterna a todos aqueles que recebem a Cristo. Não dependa das emoções para receber a Cristo como o Senhor da sua vida. E agora que você recebeu a Cristo, Cristo entrou na sua vida, seus pecados foram perdoados, se tornou filho, começou a viver nova vida e vai por aí afora. Mas vamos voltar, Francisco, lá naquele dos troninhos aí. Qual deles você gostaria que representasse a sua vida? E mesmo que você diga: já ouvi esse plano, já sou salvo em Cristo, já tomei a minha decisão, a lei do Espírito de vida já está operando em minha vida, sempre vamos precisar vigiar para que a lei esteja sendo cumprida em nossa vida, irmãos. Sempre, sempre. Onde é preciso arrependimento, onde é preciso quebrantamento, onde é preciso olhar: não, aquela área da minha vida tem lei da morte operando, a segunda lei, isso é ilegal, porque em Cristo, a lei de Cristo, a quarta lei, a terceira lei, a quarta lei, acabou com isso. Eu não aceito isso nessa área da minha vida. Ou talvez você esteja aqui e hoje a primeira vez ouviu essas quatro leis espirituais. E você agora precisa tomar uma decisão. Não, agora eu vou entrar nessa lei. E eu vou decretar que na minha vida agora a lei do pecado e da morte está quebrada. Eu creio na lei do amor, do plano de Deus. Eu creio que Jesus é aquele que Deus providenciou para a minha salvação. E eu me arrependo e creio em Jesus como único Senhor e Salvador pessoal. Quando você anunciar isso para alguém, você vai levar essa pessoa a fazer uma oração. Fique de pé.